30, estação 0 com fim, do nível 340, decola piscina 0, curva direita, saída arpa, celeste via, tudo 21. Controle Salvador, espera 119, décima 8, platforma 5076. Bravo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. Brasil 4040, cotidiano está correto, chame para o futebol de tormento. Número 93, autorizado, décima ULS, reporte estabilidade. Ciente, informa estabilidade, voo 093. 3171, continuação reta, minha luz. Então, 3171, está autorizado, seu táxi. Autorizado, 3171. Utilizado o voo 1.093. Arma Branca, a torre 1.985. 1.895. Torre Salvador, bom dia, é o voo 1.093. Estamos 2 milhas do Índia Serra e a visitação. Bom dia, eu estou checando. É, desculpa. Baixo e checado, voo 1.093. 1.093, autorizado posto 1.0, vento 1.20 graus, 1.09. Esse tem livre curso, voo 1.093. 093, Sol 51, direita Sol 2-1. 2-1, obrigado, Sol 2-0-95. Sol, muito bom dia, Gol 2-1-0-93 na faculdade. Autorizado o táxi via Alfa, Raquel, 2 Juliette. Autorizado o táxi via Alfa, informaremos a 3 Juliette, 2-0-93. Prefiro 3517. Bom dia, informação de alta, próxima tabela, faz isso. 3517, autorizado Brasília, número 360. Decola piso 1-0, curva direita, saída árvore, alerta. Dia 2017, após a pila e após prosseguir com fome e rota. Saída do Espera 119.8, transfolo 5076. Salvador, 3171, por favor, é bom. 3171, além decola, 0, autorizado, 110 graus, 0, 0. Além decola, 0371. Controle 1, 9, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4040 para o táxi, Hotel Magalhão, 119 a bordo, 3:30 de Flamengo. Brasil 4040, estou autorizado o táxi Índia, ponto 010, TOI 11895, adicional 013. Olha só, 013, via Índia, Brasil 4040. 3171, controle 1, 9, 8. Sete, podia confirmar autorizado qual posição? Soleira, 3171. Azul 4040. Azul 4040. 0, autorizado a linha decolar pista no 0, retorno no 0 grau, 08 marcha. Decola, Capuzão. Bom dia, senhor, identificação autorizada, Cira da Mari, preparador de metais do esquadrão de 30. Contato radar, curva para o nível 340, saída água. 271, chama o Tiago Recife, prepara 25, décima 1. 251, pra 3171. Atendo. Obrigado, 3171. Autorizado com Minas, número 340. Decola sistema 0, curva direita, saída Argo, perdão, Israel, Lisa, ótima. E Antônio 1-0. Após cruzagem, Antônio 1-6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Doutora de Salvador, opera 1-9, décima 8, transpondo 5-1-1-3. Autorizado, táxi via 71, táxi em via Fontana, 0-1-1-8-9-5, Alíquida, 0-1-3. 6, via Índio, 1895, tá, 3-5-9-7. Tá, muito bom dia, tá, 3-8-9-0, sexta informação, Charlie, tá na posição 7, autorização, Recife. Autorizado Recife, número 330, decola sistema 0, a curva esquerda, saída Tuca Caju, prossegue com fome e roda do plano de voo. Controle Salvador opera 119, décima 8, transpondo 5-1-1-2. Autorizado Recife, nível 330, inicial, peso Luno, 7 do comando 10, curva esquerda, Tuca Caju, 198, 5-1-1-2, até 3-8-9-0. 3890, que já está correto, seu topo do Chivex Fragmento. Arapuja, o nome está 3290. Sobre 4040, sobre o seu 35, frequência 1-2-2-3-1-8. 288, Azul 4040. Zelma? Alvin, minha onda da Gol. Sobe 360 e sai da VL. 360, não precisa da EL, 91. Poderia autorizar direto a posição do Tajel? O 961 não voa direto Leda. Leda, 961 na França. Será 9970, VSE 050, chegada Mares, está autorizado STAP, para STAP e se acerta ao perfil. Para Oceané 6219. Com 973, desce a nível de voo 060 na chegada Mare. Voo no 961, chama o centro, frequência 1251, secundária 13325, bom voo. Sando 195 e o controle em 119, sua 8. Oceané 6219, autorizado 3.0 para o Rio de Janeiro, Galeão. Recolocar 1.0, curva direita após decolagem, CDT AEL. Após AEL, direto virou, me interrompendo, faz mais de 5.7, número 857, pouco, mais de 800, mantendo o transporte. 5.195, transporte 198 ao controle. Oceané 6219, saída novamente da AEL, Leta e Rumi. Daniel Leda e Rômulo, esse é o 6219. Hoje é mais correto, está começando, parte 3. Opa. E 273, não escuta? Com o controle, inicialmente mantém 3 mil pés após a decolagem e o controle avaliar a situação. Obrigado. Infecção, cheque trem, nível pouso no pista 0, vento 1, 10 graus, com 8 metros. Acesso travado, nível pouso 10, 570. Bom dia, essa cargo 6570, Leandro. Alianza Carro 6570, Leandro. Alianza Carro 6570, taxi via Alfa, guarda isso aqui. Alfa, guarda isso aqui, 6570. Agora um minuto para acionamento das aeronaves na ingressa do Pátio 3. Linha 570, transa na ingressa do Pátio 3, posição 7. Projeto Pátio 3, posição 7, 6570. No 7, chama o centro Recife, frequência 288, secundária 260, bom voo. 288, bom voo, obrigado. Voltando ao grande pátio, após 20, ponto de da pistola 0218, decimal 95, PNH 1013, padrão, 3890. O 973 desce para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado a final do procedimento, resposta brisada. Autorizado, Confins nível 360, decola da pista 10 com curva direita, saída agora, transição elefa, intercepta Cerulo 21. Aciona, 5125, controle 19,8, Bruno 0,96. Protegimento correto, retorna para a posição na posição 06. Tomaremos, obrigado, senhor. Primeira curva à direita, Conforme nome. Distância aperta 9877, conforme rota para de voo. Transponder 5121 e o controle em 1,9, decimal 8. Eu sou da 330, decola da pistola do zero, conforme a Vendor 87, roda do plano, transforma 1, 2, 1, 4, 3, Eu sou 9-0, motor está esperando 0, acho que é utilizado ainda. Sim, mas eu posso 0, Mas agora nem mantém. Ali mantém a 3-2-0. A 9-9-7-0, são 2-2-2, direito 1-2-9. João, obrigado. Bom dia, esse é o Cidra 9970. Cidra 9970, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, atentação Lembro do 2, Santo Vista 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, controle Salvador, bom dia, tá 3890, faça 2000 pés para o 330 na Puca. 3890, contato radar, sobe mantém 330, sai da Puca. Mantenha 330 na Filha Puca, tá 3290, quando possível eu gostaria direto da Caju. Você guarda coordenação? Vai, né? Bom dia, passarei 2229, sistema de sul autorizado até 150. Dois 229, acende a estação, voo estável para interceptar a chegada a Mari, reporte dela. Estap, chegada a Mari, autorizado descida até o 150. Essa é até o 50, 050. 050. Pois era, né? Decolador 3-1, chama o controle 719, destino 8, bom voo. 198, azul 4201, obrigado, bom dia, vamos lá. Controle, bom dia, azul 4201. Azul 201, no contato radar, sobe manter nível 340, CDL. Passa Gadael, azul 4201, está presente, autoriza para hoje, Gadael, estamos com condições visuais. Beleza. Agora ainda, muito obrigado, Lira, presente, azul 4201. Interceptar final do ILS X-ray da pista 1-0, reposto estabilizado. 2014, após desvio, Duna, passarão. 33, pronto para o táxi com 72 a bordo, 3 horas de autonomia, 0 na Salvador. Autorizado o táxi, 23, até a saída, reporta na saída, está em grau de 2783. 23 vai tocar na saída, óleo 273.